Como você avalia o momento difícil que a sociedade atual está passando? Existe uma inversão de valores? Não necessariamente. Nós sofremos hoje o resultado da sementeira do materialismo dos anos anteriores. No início, as doutrinas religiosas haviam programado uma sociedade feliz. Através de dogmas castradores e de imposições absurdas, criou uma sociedade temível e uma sociedade que temia também a Deus. Como consequência, nós vivemos hoje uma época de realizações em que a necessidade da liberdade tornou-se libertinagem. Eu recordo-me de uma frase de Anatole France, o notável escritor francês. Ele diz, num dos seus livros, Cortina de Veludo, que o materialismo era uma doutrina muito boa. Mas o materialismo hoje é resultado do que foi o politeísmo no passado. O cristianismo, no entanto, quando chegou, encontrou o politeísmo como um cancro. E o cristianismo foi um tipo de mercúrio cromo sobre o cancro. Mas colocaram tanto que a ferida foi muito maior. Então o cristianismo degenerou e o materialismo foi o seu mercúrio cromo. Nós hoje sofremos o efeito daquelas condutas restritivas que, a partir dos anos 60, com a liberação sexual, dos direitos da mulher, com uma visão mais cósmica do mundo, degenerou na violência, nas injustiças sociais, nos direitos humanos sempre ultrapassados e ultrajados. Dessa forma, vivemos um contexto anárquico, mas que faz parte do próprio processo. Quando as criaturas se cansarem de tanta agressão, de tanta violência pelas leis naturais, todos voltaremos às bases, que são o respeito pela vida, a cultura da arte, do amor, acompanhando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia pelo desenvolvimento ético-moral, conforme preconiza o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos faz uma afirmação de que o autoconhecimento nos ajudará na autotransformação. O autoconhecimento pode ajudar na mudança da sociedade para melhor? Sem dúvida. Normalmente vemos a sociedade como um todo, que o é, mas esse todo é constituído de indivíduos, que somos nós. Se, por exemplo, uma célula nossa perde a memória e degenera-se, vamos ser um câncer. Se nós conseguirmos reabilitar a memória da célula para que se multiplique dentro do equilíbrio, nós temos a restauração, a reversão cancerígena. Na sociedade, quando o indivíduo se torna melhor, a sociedade melhora-se com ele. Aliás, há um pensamento admirável de uma grande pensadora Rosa Cruz, que ao mesmo tempo considero pessimista. Ela diz o seguinte: quando alguém cai, a sociedade cai com ele. Eu diria: quando alguém se eleva, a sociedade se eleva com ele. É necessário que o trabalho de renovação da sociedade comece no indivíduo, porque esta renovação individual irá contaminar a outrem e em breve fará parte da estrutura do grupo, portanto, da sociedade.